Solo Gol 92, dono 1, para pushback funcionamento, posição 1, Lima. Sou 92, dono 1, autorizado pushback funcionamento, chamo para outro táxi. Chama táxi, sou 92, dono 1. Solo Salvador, aqui é o Avianca, onde está Charlie Bravo, estacionado na ponte 2. Muito obrigado e um bom dia, senhora. Gente, bom dia. Obrigado. Funcionamento TAM 3601. Solo 292, dono 1 para o táxi com 183, alternando galeão 4 horas e 10. Gol 92, 1-1, autorizado táxi. E a parte 1 no Índia, ponto espera pistola 0, chame. Pronto, ajuste a altímetro 1-0 no 4. Parte 1 no Índia, chama pronto, gol 92, 1-1. Comandou, eu teria um estimado por 3601, né, tá? Tô 3601, Bang da Gol, iniciando o táxi 43 a passar a retaguarda após o mesmo, está autorizado. Pushback acionamento, chame para o táxi. Foi entrecortada a sua transmissão, poderia confirmar? Tô 3601, Bang da Gol, taxiando do Pat 3 para o ponto 0, funciona 0, passa a sua retaguarda após o mesmo, autorizado. Pushback acionamento, chame para o táxi. Positivo, 3601. Gol 81, autorizado, pushback acionamento, chame para o ataque. Câmara ataque. Gol 921, autorizado, aliás, decolado, sono 0, vento calmo. Ainda falta 0, gol 92 ou 9. Autorizado o táxi até através do portão meia dúzia, o ajuste altímetro no 0, 1 ou 4. Gente, até através do meia dúzia, ajuste no 0 no viu, Moisés? Gol no 811, autorizado para seguir com o táxi até o ponto de espera para o Sono Zero, reporte no ponto de espera pronto. Observando o Airbus da TAM, realizando o pushback no 05. Está saindo do mesmo, chamando o ponto de espera no 0 pronto, gol no 811. O 211 mais uma escuta? Voador gol no 611, está no 11, depois pega o treinamento. Confirmando, é o 1161. 1161, afirmo. Autorizado, pushback funcionamento, chama para o táxi, 1161. Autorizado, no 11, gol 1161. Gol no 811, autorizado. Alinhada e decolada, sono 0, vento 290 graus, 029. Livre, alinhada e decolada, 1-0, gol no 811. Tá escutando 3601, 123 a bordo, 34 horas e 3, 10, com... Salva, confie. 3601, autorizado táxi via Patiuno, Índia, reporte de ponto de espera pronto, ajuste altímetro em 1-0-4. 1-0-4, Patiuno, Índia, ponto de espera 1-0 pronto. Espera pronto, tá? 3601. Autorizado, Eliane, manter a cabeceira no 0, tá? 3601. E mantém no 0. Gol no 8, 1-1. Decolou aos 4-0, chama o controle Salvador em 1-1-9, última 8. 19-8, gol no 8, no 1. Controle Salvador, muito bom dia, gol no 8, no 1. Saída. Ah, Boruno, na sua escuta. 1-8-1-1, contato radar, suba nível 340, direto telefone. 340, direto telefone, 1-8-1-1. Tá pronto por lá, 1973, 1973, 1973, 1973, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1161, livre táxi, via Bate 1 no Índia, reporte quando espera pronto, ajuste altímetro 1-0-1-4. Bate 1 no Índia, 1-0-1-4, reportarei pronto, quando espera pronto. 3601, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 250 graus, 039. Tem decolagem 1-0, tá 3601. C3601, decolou os 44, chama o controle de Salvador, 1199 do Sumaway. 3399, copia. Tá, siga. C3399, autorizado Guarulhos, via Uppers 1-0, Salvatelli, voo de voo 340. Decolagem da pista 1-0, primeira curva direita, saída São, voo no Leda Mótica. 5555 ao transponder, 1119 do Sumaway, frequência do controle de Salvador. Está autorizado 340 para Guarulhos, conforme a roda no plano de voo, pêsulo 1-0, Taubaté. Decola da pista 1-0, nação voo 1, no Leda, Mótiva, 5555, transponder, o controle 198. 3399, correto o condicionamento, chame pronto, pushback funcionamento. Camarada. Autorizado, já é decolação 1-0, vento 2, 3-0 graus, 0-4 anos. Além da decolação 1-0, bom, no meu ano. Putz, gira, pode vir os 8 e o 9. Estou no Uno já, Lua no Uchi, já livra todas as informações aqui. Gente. Outra de Salvador, dando 3601, vai manter a Pro 230 para essa formação. Gente, por quantas milhas? 50 milhas, 50 milhas. Gente. Pode desvio, voa Puvati, confirme, Pubave, né? Papá, uniforme, bravo, alfa, Vitor. Correto. Obrigado. Golol 47, chama o controle do Salvador em 119.8. 198, bom dia, Golol 61. Golol 61, passa agora a 1307. Bom dia. Golol 161, contato radar, subo 360, direto do Lido. Muito bem, contato radar 360, direto do Lido, Golol 161. Chame centro Recife, 125.1, alterno 123.8. 251, alterno 23.8, 1-1-8-1. 3601, chame centro Recife, 125.1, alterna 123.8. 251-238-3601, obrigado, bom dia, senhor. Bom dia. Controle, gol 9-1, não pode voar, mate, roda presente, passa agora 040. Aguarde com a alienação, gol 9-1. Guarda. Foi o Bave, gol 9-1. Muito bom dia, Xanero 6075. 6075, prossiga. Dia, direita. Portão número 2, informação Índia. Quando disponível, pronto para cópia, São Paulo Congonhas. O Xanero 6075, autorizado São Paulo Congonhas, via piso 110 para o base, após ser confirmado todo o plano. Nível autorizado é o 360. Decolo da pista 10, primeira curva direita. Saída São Paulo no Leda Motiva. Transponder 5561 no controle Salvador, opera em 119.8. Autorizado São Paulo, nível 360, pelotas do Lula 10, Cubase, após rota conforme. Decola da 10, curva direita, na Sambo, Leda Motiva. Transponder 5561 e o controle 119.8. 980 para Ocean 6075. Ocean 6075, correto cotejamento, chame pronto, pushback sanamento. Vai chamar para push sanamento, 075, obrigado. Porta 3399, posição 7 para o push sanamento. Sou 3399, autorizado, chame pronto, tá? Tamará. Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. Recife, 123, decimal 1, nome 1, bom dia, obrigado. Para o táxi 3399, 158 a bordo, Galeão, 3 horas e 55. 3399, autorizado táxi da Patiolini, chama no ponto espera pronto, ajuste a altimetro 1-0-4. 1-0-4, Patiolini, chamada no ponto espera pronto, 3399. Bom dia, Gol 961 com a Índia, autorização para Sierra Bravo, Golf G. Gol 1961, na guarda de cópias. Aguarda. Salvador, azul 2535. Azul 2535, prepare saída Sanvo 1, aguarde cópia, número 2. Sanvo 1, aguardado. Hotel 3399, no ponto de espera da 0, pronto. Hotel 3399, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento variável com 3 nós. Decolagem autorizada, pistão no 0, Hotel 3399. Tan 3399, decolado aos 02, chame controle Salvador 119, decimal 8. Desta nova, Estevadeza. Olá, boa noite, bom dia, o Tan 3399, chame. Tan 3399, contato radar, subo nível 340, nação 1. 57 Moço, nível de voo 360, saída Sanvo 1, Leda, Doclo, decolagem da pista 10, com primeira curva à direita, transponder 5563, frequência do controle Salvador 119, decima 8. Ok, 360 está autorizado para o Galeão, e Amper Zulu 44, segura para novembro 857, pós-Lu. Decorda 1-0 com curva direita, cumprindo ação 1 no tração unida, após o toque 5563, eu transpondo e o controle 198, gol 1961. Correto, gol 1961, reporte para o pushback acionamento, botão 4. Chama lá, senhora. 2535, pronto, cópia. 2535. Azul 2535, autorizado para Santos Dumont, via Upzulu 44, nível de voo 340. Saída, Sanvo 1, Leda, Doclo, decolagem da pista 10 com primeira curva à direita. Transponder 5566, frequência do controle Salvador 119, décima 8. Afirmativo, Azul 2535, autorizado 340, Santos Dumont, Upzulu 44. Pisto no 0, salvo transição, toco. com transponder 5566, curva direita, 109.8. Correto, azul 2535, aponte para o pushback, acionamento, portão 3. Solar Oceanair 6075 no portão 2, para o push, acionamento. Autorizado, Oceanair 6075, reporte táxi. Autorizado, chamar o táxi, 6075. Bom dia, é o Oscar 90 X-Ray. Oscar 90 X-Ray, bom dia, prossiga. Bom dia, Oscar 90 X-Ray para reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 5. Oscar 90 X-Ray, autorizado, início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Reportará para ingresso. Salvador, boa noite, quer dizer, bom dia, é o 1229 para autorização de Congonhas. Com a informação Índia. Bono 229, bom dia, pronto cópia. Afirmativo, dia, pronto cópia. Bono 229, autorizado Congonhas, via UPZULU 10, o BAVE, UPZULU 16, e conforme rota do plano. Nível de voo 360. Saída, Sanvo 1, Leda, Motiva. Decolagem da pista 10, com primeira curva à direita. Transponder 5564. Frequência do controle de Salvador, 119.8. Autorizado 360, decola 10, curva direita, Sanvo 1, Alfa, Beta, Motiva. Eu preciso 10, por base, eu preciso 16, 5564, 19.8. Correto, voo 229, confirmando saída, Sanvo 1, negativo 1, Alfa. Sanvo 1. Correto, reporte para push, portão 8, gol no 229. Posição 04, pushback acionamento. Vou 961, aguarde para o pushback número 2 do setor. Vai aguardar. Para o táxi, o Oceanair 6075, POV de 140 com 4 horas e 40, alternando da Leão. Oceanair 6075, livre táxi à direita via Índia, até o ponto de espera da pista 10. Reporte quando pronto para decolagem, QNH 10014. Táxi via Índia, reportará pronto, ponto de espera 6075. Gol no 961, 319 da Avianca, vai iniciar táxi a sua retaguarda, tem livre pushback acionamento após táxi. Após a passagem do 19 da Avianca, estou autorizado, 961. Azul 2535, ponte 3, pushback acionamento. Azul 2535, aguarde para o pushback número 2 no setor. Push, 299, chão de centro Recife, 1, 2, 5, 1, alterno 2, 3, 8. 1, Oceano 251, Oceano 238, TAN 3399, bom dia. Bom dia. Roger, bom dia, é o Renan 251, autorização Guarulhos, lindo repetitivo, tem informação, Julé? Renan 251, bom dia, prepare São Vuno, aguarde cópia. Escuta a cópia. Oceano 675, Antifera da 10, pronto. Oceano 6075, autorizado, alinhado e decolar, pistão 0, vento variável com 2 nós. Ali decola da 10, 6075. Pushback, acionamento, gol 1229, posição número 8. 1229, autorizado, pushback, acionamento, reporte táxi. Repara táxi, gol 1229. Táxi, chegou na 61, temos um 60 a bordo, 3 horas e 15 alterna a companhia. Foram 961, autorizado táxi, para o ponto de espera da pista no 0 via táxi Índia. Reporte quando pronto para decolagem, QNH 0114. Táxi via Índia, ponto de espera, vai chamar 961. Autorizado, pushback, acionamento, reporte táxi. Reportará táxi, 2533. O Xané 6075, decolado aos 1-1, chame controle em 1-1-9, décimo 8. 198, chamará, 6075, grato, bom dia. Salvador, bom dia, o Xané 6075, decolou, cruza 2000 pés, perfil da ação no 1-norte, vamos. 6075, contato radar, suba nível 360, saída Sambo 1. 360, no perfil da Sambo 1, 6075. Gol 18, do Correio. 1229, com 181 a bordo, 4 horas e 20 minutos, alterno galeão. 1229, táxi inicialmente até através do 612, aguarde para prosseguir. Através do 612, aguardamos prosseguir o gol 1229. Gol no 961, autorizado decolagem, pistão no 0, vento variável com 2 nós. Teve decolagem da 190, gol 961. 229. Gente, Bono 229, pegue o Embraer Azul como número 2, até o ponto de espera. Quando pronto, chame reporte pronto para a decolagem. QNH no 04. 614, segue o Azul, reporta pronto. 2535, POB de 92, autonomia 0430, Serra Bravo, Quilo Papá. Azul 2535, utilizado táxi à direita via Índia, reporte pronto no ponto de espera, QNH no 04. Via Índia, ponto de espera, estacionou 02535. Gol no 961, no decolado ao Zuno 5, chame controle 119, décima 8. Canal já vai entregado, pode chamar. Pronto, bom dia, gol 961, decolou, está cruzando 2-1. Com 961 no contato radar, subo nível 360, salvo 1. Ok, 360, salvo 1, com 961. 360758, pro BAV. Quando pro BAV, 6075, grato. Azul 2535, ingressando ponto de espera, pistola 0. Azul 2535, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, lento, calmo. De decolagem, pista no zero, azul 2535. Tem autorização com 625? Afirmo, pronto, cópia. Afirmo. Xané 6251 autorizado para Guarulhos via Abdulno 0, Taubaté, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, Leda, Motiva. Decolagem da pista no 0, primeira curva direita. Transponder 5571, frequência do controle Salvador 119, décima 8. 360 autorizado para Zulu, 10, Taubaté, Sanvo 1, Leda, Motiva, decolagem 10, curva direita, 5571, transponder controle 119, décima 8, 0625. Correio do Xané 6251, reporte pronto para o feedback, portão 612. Bono 229, está pronto. Bono 229, após início da rolagem do Embraer Azul, autorizado, alinhar e manter este no zero. Após a rolagem do Azul, ele manteu no zero, voo 1229. Xané 6075, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterno 123, decimal 8. 1251, alterno 1238, 6075, curado, bom dia. É. Controle, bom dia, azul 2535. Azul 2535, contato radar, suba nível 340, saída salvo 1. 340, segundo. Salvador, muito bom dia. Poxa, né, 6251 na posição meia, feedback estacionamento. Autorizado, Xené 6251 na posse táxi. Feedback estacionamento, 6251. Bono 229, autorizado, decolagem, pistão no zero, vento calmo. Autorizado, iniciando Bono 229. Paulo Oscar, November X-Ray, rebote finalizado na ponte 5, obrigado. Gente, Oscar, November X-Ray, bom dia. Bom dia. No 961, no chame centro Recife, 125.1, alterna 123.8. 251, 238, obrigado, boa semana. Alfa, Uniforme Bravo, bom dia, prossiga. É, solicito autorização de reboque do parte 3 para o parte 1 na posição 3. Alfa, Uniforme Bravo, autorizado início do reboque, reporte para ingresso no parte principal. Sim, reporte para ingresso. Bono 229, decolado aos 21, chame controle 119, decimal 8. 198, boa. Controle, Salvador. Bono 229, decola, boa noite. Bom dia. Bono 229, bom dia, contato radarço, nível 360, saída São 1. Desceu o céu do Uno, Corrijo, Salvo Uno, tudo bem com 360, com 229. Para o táxi Oxané, 6251, com 143 agora. 25 não confirme autonomia alternativa. 0608 de autonomia e alterna galhão. Oxené 6251, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no zero, via pátio, taxiway Índia. Reporte quando pronto para decolagem, NH no 0 no 4. Liberdade, pátio, Índia, ao ponto de espera da no zero, reporta pronto para a decolagem 6254. Controle, autoriza a Motiva. O gol no 229, autoriza a Motiva. Agora de coordenação, gol no 229. Nada. Chame Centro Recife 125.1, alterna 123.8. 251, 238, grato, bom dia, senhor. Yeah.